vai juntinho ao coração. Se fica todo vaidoso na marcha de Benfica. Mas meu amor ficou feito em carvão. Resolvi só cantar, lancei o pó ao ar, e onde caiu, nasceu uma ilusão. Toma lá, toma lá, põe o jovem juntinho ao coração. Vê que fica todo vaidoso na marcha de Benfica. Igual à flor no arraial do amor, que um beijo só talvez faça teimar. Toma lá, toma lá, põe o jovem juntinho ao coração. Vê que fica todo vaidoso na marcha de Benfica. Toma lá, toma lá, assim não quer chegar ao fim, nem ver seu nome ao gás marcar como um favor. Ninguém supõe, talvez, como se foi, de ver, Benfica foi e é sempre a ver.